Liga de Basquetebol tem novo líder. Frederico Gil está na segunda ronda do torneio de Sydney. Alberto Contador, possivelmente fora do Tour de France 2011. Esta e outras notícias, daqui a pouco, em mais uma edição de Desporto Antena. Aos sábados, a Antena Web leva até si uma forma diferente de ouvir rádio. Nos primeiros anos em que se fizeram gravações, as músicas eram antecedidas de interlocutores que as anunciavam. Serão eles a voz deste programa. Ouça verdadeiras relíquias, compreendidas entre as décadas de 1880 a 1910. Rádio 1900. Aos sábados, entre as 19h e as 19h30, aqui, na Antena Web. De terça a sexta-feira, a Antena Web leva até si Musicália, um programa de variedades musicais. Cada dia tem um tema diferente, mas todos com o mesmo fim, proporcionar-lhe 30 minutos diários de boa disposição e de coisas novas. Musicália, de terça a sexta-feira, às 20h30, na Antena Web. Às quartas-feiras, pelas 21h, Joana Santos traz-lhe Uma Noite Entre Todos. Histórias, curiosidades, notícias e grandes momentos musicais. Tudo isto com uma grande companhia, a de Joana Santos. Noite Entre Todos, para animar as suas noites de quarta-feira. Noite Entre Todos, às quartas-feiras, entre as 21h e as 24h, na Rádio Antena Web. Há novo líder no basquetebol, no Campeonato Nacional da Primeira Divisão. Na semana passada era o Benfica que liderava a prova, após 10 jornadas realizadas, mas na 11ª, um deslize em Aliabum permitiu aos portistas assumir o comando da prova. Ora, o Futebol Clube do Porto, a jogar fora, venceu o Capo Madeira por 65-69. Já a equipa do Sporting do Benfica perdeu com o Aliabum, em casa destes, por 63-62. Assim, a equipa do Futebol Clube do Porto fica com 21 pontos. O Benfica tem menos 2, tem um total de 19 pontos. Noutros jogos, vitória de Guimarães 87, Lusitânia 79. Cabo de Madeira 65, Futebol Clube do Porto 69, como já aqui havíamos dito. Eliabum 63, Benfica 62. Académica 83, Sampaiense 68. Ovarense 75, Penafiel 68. Ginásio 69, Barreirense 73. Lidera agora a prova a equipa do Futebol Clube do Porto, como disse, com 21 pontos, mais 2 que o Benfica, que é segundo, que tem 19. A terceira é a equipa da Académica do Coimbra, com 18, e o último, e 12º, continua a ser a equipa do Barreirense, com 12 pontos. Realizou-se também, no passado fim de semana, a 13ª jornada do Campeonato Nacional da Primeira Divisão de Hockey em Patins, Campeonato Sénior Masculino. Uma jornada que teve como destaques o emocionante jogo entre o Hockey de Barcelos e o Hockey de Braga, que acabou empatado a 6, e a goleada da União Oliveirense por 12-1, frente à Associação Desportiva Limianos. Noutros jogos, Porto Santo Sade 5, Académica de Câmara 3, Cascais 3, 14 Benfica, outra goleada também, embora esta sem tantas surpresas. Sporting de Tomar 3, Candelária 7, Valongo 3, Académica de Espinho 2, Oliveirense 12, Limianos 1, Hockey de Barcelos 6, Hockey Clube de Braga também 6, Física 1, Futebol Clube do Porto 6 e Juventude de Viana 2, Golpilhares 6. Lidera esta competição, após 13 jornadas realizadas, a equipa do Sporting do Benfica com 36 pontos, aliás, mais 2 que o Futebol Clube do Porto, que tem 34, e também mais 2, neste caso, do que a Oliveirense, que tem 32. O quarto lugar é que está mais distante, é o Candelária, a equipa açoriana tem 27 pontos. O último é a Académica de Câmara com 8 pontos. No ciclismo, Alberto Contador poderá estar fora de France Tour, a volta à França. Quem o adianta é o presidente da União de Ciclista Internacional, Pat McQuaid. Adianta o presidente desta organização que Alberto Contador continua suspenso pela Federação Espanhola depois de ter acusado num teste de urina substâncias que são consideradas doping, neste caso, um anabolizante que dilatava os pulmões. Alberto Contador justificou-se como tendo comido carne contaminada, mas esta explicação não convenceu nem à Federação, nem à UCI. O presidente desta entidade, Pat McQuaid, adianta ainda que será difícil a participação de El Pistolero na volta à França 2011. E tudo porque quer a decisão da Federação Espanhola seja favorável ou desfavorável a Alberto Contador, prevê-se, da parte deste ou da UCI, um recurso pela decisão. Ora, isto requerirá mais tempo e talvez já seja tarde demais quando a decisão ficar finalmente conhecida para a participação de Alberto Contador. Mas Pat McQuaid defende que não é por um atleta sair que a modalidade perde interesse. Aliás, diz mesmo, e passo a citar o presidente Pat McQuaid, há muitos corredores que querem ocupar esse espaço deixado em aberto, mesmo que não seja o seu lugar diretamente, pelo menos os lugares cimeiros que ocupava. Vai ser interessante ver a luta pelos primeiros lugares. De todas formas, convém dizer que a situação ainda está em análise e, portanto, tudo está em aberto. No ténis, depois do término da Taça Hopman e do torneio de Doha, pomos agora os olhos em Sydney, onde, esta tarde, Dominika Sivulkova venceu de forma surpreendente e inesperada a dinamarquesa Caroline Wozniacki, que era, sem dúvida, uma das favoritas para vencer este torneio na secção feminina. Ora, Carolina Wozniacki, de apenas 20 anos, perdeu com Sivulkova, eslovaca, pelos parciais de 6-3 e 6-3. Foi um jogo menos positivo para a dinamarquesa, que de todas formas diz que acontece. Às vezes ganha-se, às vezes perde-se. Não senti que estava a jogar bom ténis. Agora preciso de treinar para estar preparada para Melbourne. Estou confiante que vou estar bem em Melbourne. Palavras então da jovem de 20 anos, dinamarquesa, Carolina Wozniacki. Na secção masculina, Frederico Gil, número 2 português e 102 do ATP World Tour, viu ontem o seu adversário desistir da prova e, assim, ser declarado vencedor. No primeiro set, Frederico Gil venceu, ao fim de 31 minutos, Nieminen, o finlandês que, no segundo set, estando em vantagem, acabou por desistir do jogo. Frederico Gil, então apurado automaticamente para a segunda ronda do torneio de Sydney, terá agora que esperar pelo resultado do jogo que oporá o taiwanês e o oitavo cabeça de série, Chen Yanzulu, e o francês Gilles Simon. Uma das funções do Desporto Antena é também divulgar eventos que envolvam a aprendizagem, por exemplo, de modalidades. Ora, no Jornal das Caldas pode ler-se, na sua publicação de 6 de janeiro, que o Hockey Clube das Caldas está a fazer captação de jovens para patinagem artística e hockey no gelo. Para os interessados, aqui vão as respectivas informações. Às terças-feiras e sextas, aliás, terças-feiras e quintas-feiras, entre as 18 e as 19 horas, para patinagem artística, e às quartas-feiras, entre as 18 e as 19h30, e às sextas, entre as 18 e as 19h, para hockey em patins. De todas formas, deixo-vos os contactos para maior aprofundamento com os respectivos. E-mail caldas@sap.pt e ainda estava aqui... Aliás, peço desculpa, exatamente, é isso que eu estava aqui a ver. Não é Caldas, é hccaldas@sapo.pt, se não está correto. E ainda um número de telemóvel para via telefone, então contactar com os responsáveis que estão na promoção da captação de jovens. 96-623-7279. Fica aqui a informação para os eventuais interessados. E para fechar a edição de hoje do Desporto Antena, o futebol. Ontem falei do futebol nacional, mas também lá fora se joga futebol. Embora em muitos sítios o futebol neste momento esteja ainda em fase de descanso. Mas na Espanha, por exemplo, O Barcelona já venceu por 4-0 a equipa do Deportivo da La Coruña. Ora, o Barcelona lidera com 49 pontos. Na Inglaterra, o Manchester United ficou mais confortável na liderança depois do empate entre o seu rival Manchester City e o Arsenal, a 0 bolas. Já o Manchester United venceu por 2-1 o Stoke City e tem agora 44 pontos. O Milan empatou num emocionante jogo na Itália que opôs os milaneses frente à Udinese. O jogo acabou 4-4. Na Grécia, o Olympiacos venceu em Kerkira o clube local por 0-2 e tem agora 42 pontos. E na Ilha de Malta, o Valletta, que lidera a classificação, venceu por 3-1 em Valletta o clube da capital, o Birkirkara. O Valletta lidera então com 33 pontos a classificação. E é assim que chegamos ao final do Desporto Antena de hoje. Espero por si amanhã, a partir das 20 horas. Fique bem e até lá!